na tua LX. É. Lembrei daquela sexta-feira, pé descalço e poeira. Menino que se achava dono da quebrada inteira, de bicando pipa, saudade da cidade. Nunca tive nada, mas tinha minha vaidade. Teu sonho da bicicleta, quem sabe a mobilete. Carrinho de rolimã, não atiçava as piri. E que se foda o personagem que vem viver infeliz. E olha pro meu troféu, mas não vê-me assim. O vizinho xaropando, som desse cara preta. Não baixa não, não baixa não, vai, vai, não baixa não. Não vou perder meu tempo, é direto na minha letra. Essas donas sensual mexe com a minha mente, me deixa muito louco, sem risar entorpecente. Mas eu sou paciente, porém meu delinquente. Os olhos observam, mas o coração que sente. Na tua LX. Portal do La Rocha. Sucesso! Lembrei daquela sexta-feira, pé descalço e poeira. Menino que se achava dono da quebrada inteira, de bicando pipa, saudade da cidade. Nunca tive nada, mas tinha nada e daí. Entre o sonho da bicicleta, quem sabe a mobilete. Carrinho de rolimã, não atiçava piriguete. E que se for do personagem que quer me ver infeliz, que olha pro meu troféu, mas não vê minha cicatriz. Os vizinhos xaropando o som desses cara preta. Não baixa não, não baixa não, não, não, não, não, não, não. Não vou perder meu tempo, é direta na minha letra. Essas donas sensual mexe com a minha mente, me deixa muito louco sem usar entorpecente. Mas eu sou paciente, porém meu delinquente. Os olhos observam, mas o coração que sente. Na tua LX. A melhor lanchadeira do Brasil, a primeira com selo de qualidade, Show Livre. Sucesso!